Pinóquio. Há muitos e muitos anos, viveu um homem chamado Gepeto, que fabricava caixinhas de música e relógios. Um dia ele fez um boneco e o chamou de Pinóquio. Naquela noite, Gepeto viu uma estrela no céu e fez um pedido. Em seguida, ele olhou para o seu gato, Fígaro, e disse: eu gostaria tanto que o meu pequeno Pinóquio fosse um menino de verdade. Depois que Gepeto foi dormir, a fada azul veio visitar a oficina dele. Bom, Gepeto, ela disse, você proporcionou tantas alegrias para os outros que merece que seu sonho se torne realidade. A fada azul tocou o boneco com sua varinha de condão. Bonequinho de pinho, desperte, eu lhe concedo o dom da vida. E em um piscar de olhos, Pinóquio ganhou vida. Eu posso falar! Ele gritou. Sou um menino de verdade? Não, Pinóquio, só depende de você para que o desejo de Gepeto de fato se torne realidade. Prove sua coragem, honestidade e generosidade, e um dia você será um garoto de verdade. A fada azul resolveu pedir ao grilo falante para ajudar Pinóquio. O grilo falante era um pequeno animal que passava de casa em casa em busca de um lugar quente para ficar e cantar. Ele estava sempre trajando um terno e carregando um guarda-chuva. E naquela noite, ele havia escolhido a oficina de Gepeto para se abrigar. A fada azul tocou o grilo com sua varinha e com isso ele se transformou na consciência de Pinóquio. A voz da razão que poderia ajudar o boneco a distinguir o certo do errado. Antes de partir, a fada azul ainda disse: lembre-se, Pinóquio, de ser um bom garoto e sempre deixar que a sua consciência seja o seu guia. Mais tarde, Gepeto despertou e percebeu que o seu precioso boneco de madeira tinha ganhado vida. Ele abraçou Pinóquio e rodopiou com o boneco no ar. Meu desejo se tornou realidade! Ele gritava. Em seguida, Gepeto apresentou orgulhosamente o menino ao gato Fígaro e à peixinha Cléo. Depois de comemorarem, todos foram dormir. Na manhã seguinte, Gepeto deu a Pinóquio uma maçã e um livro e o mandou para a escola. Tenha um bom dia, meu filho! Ele disse. E volte logo para casa. Pinóquio saiu sem o grilo falante, que tinha perdido a hora. No caminho, uma raposa chamada João Honesto convidou Pinóquio para ir a um espetáculo de teatro. A raposa disse ao boneco que ele poderia ficar famoso e que assim não precisaria ir para a escola. O grilo acordou apressado e acabou conseguindo alcançar Pinóquio. Tentou impedi-lo, mas ele já tinha decidido ir ao teatro. Naquela noite, Pinóquio se divertiu muito dançando no palco. A plateia o adorou e Stromboli, o dono do teatro, ficou muito animado. Mas quando Pinóquio tentou voltar para casa, Stromboli o trancou em uma gaiola. O grilo falante tentou abrir a gaiola, mas não conseguiu, e Pinóquio começou a chorar. Acho que nunca mais verei meu pai novamente, ele lamentou. Então, a fada azul apareceu e perguntou a Pinóquio por que ele não tinha ido para a escola. Ele mentiu, dizendo para ela que tinha encontrado um monstro no caminho. Então, de repente, seu nariz começou a crescer. E quanto mais ele mentia, mais seu nariz crescia. Até que ficou tão grande que folhas começaram a brotar nele, como se fosse um galho de árvore. E já estava tão grande que um ninho de passarinhos acabou aparecendo na ponta do nariz. Acho que você não está dizendo a verdade, apontou a fada azul. A mentira só cresce, Pinóquio, até ficar grande como o nariz no seu rosto. Pinóquio prometeu à fada azul que nunca mais iria mentir. Ela fez com que o nariz dele voltasse ao tamanho natural e destrancou a gaiola. Pinóquio e o grilo falante fugiram de lá o mais rápido que puderam. Mas quando Pinóquio estava voltando para casa, ele se encontrou com João Honesto novamente. A raposa malvada o convenceu desta vez a ir a um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Pinóquio subiu na carroça junto de um bando de garotos. Não vá, Pinóquio! Gritou o grilo falante, mas já era tarde demais. Na Ilha dos Prazeres, Pinóquio e os outros meninos correram à vontade e se fartaram de doces. O grilo ainda tentou convencer Pinóquio a ir embora de lá para que ele tivesse uma chance de se tornar um garoto de verdade. Mas Pinóquio preferiu ficar. Sua alegria, no entanto, não durou muito. Subitamente, orelhas e rabo de burro começaram a crescer. Pinóquio ficou assustado. E então, ele e o grilo falante saíram correndo da Ilha dos Prazeres, pois tudo que Pinóquio queria era ver seu pai. Ao chegar em casa, Geppetto não estava lá. Pinóquio ficou muito preocupado e se perguntou para onde o pai poderia ter ido. Então, uma pomba apareceu, trazendo um bilhete. Nele estava escrito que Geppetto tinha seguido rumo ao mar à procura de Pinóquio e que seu barco tinha sido engolido por uma baleia, mas que ele ainda estava vivo. Pinóquio saiu no mesmo instante para tentar encontrar seu pai. Ele mergulhou no oceano e encontrou Geppetto dentro da barriga de uma baleia enorme. O pai ficou muito contente quando viu o filho, mas ele não tinha a menor ideia de como eles conseguiriam escapar dali. Foi então que Pinóquio pensou em algo. Eles poderiam fazer a baleia espirrar. Juntos, ele e Geppetto construíram uma fogueira. Logo havia tanta fumaça que... Atchim! A baleia espirrou e pai e filho foram lançados ao mar. Lutando contra as ondas, Pinóquio conseguiu levar seu pai em segurança até a praia. Mas o boneco ficou muito cansado. E quando Geppetto despertou, ele encontrou o filho com o rosto voltado para dentro da água. Ele apanhou Pinóquio e o levou para casa. Geppetto pensou que seu filho havia partido para sempre e começou a chorar. Mas a fada azul tinha visto toda a coragem e generosidade de Pinóquio. Por isso, ela o transformou em um menino de verdade. Pinóquio abriu os olhos e sentou-se. Sou um menino de verdade! Ele gritou e abraçou seu pai. Finalmente, o desejo de Geppetto tinha se tornado realidade. E pai e filho viveram felizes para sempre.